na na na na yeah. Na na na na na homem e seu amor cego, risadas de humor negro. No fim das contas, tudo pai é um homem. Morcego, a mulher que eu me entrego, eu trago pro meu peito. Eu vejo medo em suas palavras, vejo medo em seus segredos. Corrompido aos 17 anos pela ambição de planos que eu via nos meus sonhos. Eu acreditava neles como se fossem oráculos e me prendia eles como se fossem tentáculos. Eu criei obstáculos só para superá-los. O que me apresentavam era superficial. Tratei de mim, foi me recompor, foi compor de mim só pra me entender. As luzes dos postes iluminando minha volta pra casa. As asas de Pegasus guiam meu coração. As asas de Pegasus guiam minha oração. Yeah. E o mundo aqui tem dado voltas certeiras. E a cada volta sigo tentando me encaixar. A cada passo falso minha vida balança feito um barco a velejar. Montando estruturas sólidas pra não me perder. Nessa conversa ímpar, à procura de um par. Eu que não domino a esgrima de suas palavras afiadas que insistem em desvendar todos os pontos fracos que me fazem fraquejar. Mas no fim, eu embarquei nessa viagem sem primeira classe, a mala cheia de histórias pra contar. Pra contar. Levada da alma, o corpo atira. O verso mistura a batida e tudo fica bom. Vi mais um degrau e eu não quis subir não. Porque pra subir tinha que pisar na mão. Prefiro de longe saber como é o foco distante, pra poder compassar e descompassar. Cuidado com a mentira, que ela vira mira, atira e tu nem sabe a direção. E quando esse filme se acaba, não sei nem o gênero. Um tiro no olho da alma nunca que me cegará. Para o tempo, baby, que hoje eu vou dançar contigo até o planeta congelar. Para o tempo, baby, que hoje eu vou dançar contigo até o planeta congelar. As coisas da vida me atormentam na volta pra casa. Eu peço ajuda pra traçar a direção. E o tempo passa, passa, embaça minha visão na rota. Não sou de faça, caça quantos passam dessa porta. Nana, ela solta um olhar de emoção. Eu duvido de toda essa cena. Eu duvido que seja assassina como a droga que leva na mão. Ela é malícia no país das maravilhas. Ela é malícia no país das maravilhas. Para o tempo, baby, que hoje eu vou dançar contigo até o planeta congelar. Para o tempo, baby, que hoje eu vou dançar contigo até o planeta congelar.